Portal do Arrocha. Toninho Magalhães, o playboyzinho. Quem é você que vira e mexe, brinca com os meus sentimentos? Quem é você que faz de mim uma mulher em suas mãos? Quem é você que me usou e fez de mim seu passatempo e me deixou feito um refém nessa prisão? Agora eu vou buscar em outros braços uma nova saída. Uma nova saída. Vou é fazer meu coração me preparar pra esse novo amor. Você pegou pesado quando me traiu fazendo uma ferida. Agora eu vou cuidar da minha vida, em outros braços procurar calor. Eita mulher covarda, me deixou por outros homens. Eita mulher covarda, logo na hora que me apaixonei. Um homem pode ter anel no dedo, ter diploma na parede, comprar tudo o que quiser, mas nunca ele vai compreender o coração de uma mulher.